Oliveira 822 aí ao vivo agora no Instagram, hein? Muito bem, são 9:51. Obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Muito bem, são 9:51 da cidade, fronteiras do meu Piauí, terrinha querida, agradecendo o carinho, a sua audiência. Olha aí, se liga aí na promoção do Edileno Gás, o seu gás de cozinha, é a promoção do Edileno Gás em todo mês de agosto. O seu gás de cozinha é por apenas R$ 119,99. Acabou o gás, chama aí no Edileno Gás, 999-7139-33 e 999-94-6194. Edileno Gás, o seu gás de cozinha por apenas R$ 119,99. Acabou o gás, chama aí, ó. Edileno Gás, 999-7139-33, 999-94-6194. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores, Agricultores, Agricultoras, Familiares de Fronteira, seu Raimundo Vigílio de Souza, informa aos agricultores e agricultoras que nós estamos com desconto de 70% para o pagamento de mensalidades atrasadas. Aproveite a oportunidade, fique em dias com sua entidade. Fortaleça a luta em defesa da agricultura familiar. Muito bem, você curtiu o programa, acompanhando o programa através do Raidinho, também do Raidos Net. Agora também eu estou ao vivo no Instagram, viu gente? Estou ao vivo aí no Instagram, Tony Oliveira 822. Vamos curtir música, Xande Avião. Ok. Lucas Braga, essa aqui é mais cara, hein? Da Ferraz, homem do agro. Deixa eu botar o swing do avião! Jorge Download. Sucesso do povo do chão do avião! Eu sou foda, aqui a minha boca é a mais gostosa. Não olha pra ninguém, que não olha pra ninguém. Que a minha cama é cheia de mel, que sem namorar ela já é fiel. Que se me não vive sem, que se me não vive sem. E essa maloqueira quer mentir pra mentiroso. Sorte que ela faz um amorzinho muito gostoso. Essa maloqueira quer mentir pra mentiroso. Sorte que ela faz um amorzinho. Se liga aí, galera, ó. Quer dizer que não beijou ninguém depois que eu te beijei. Quer dizer que se apaixonou pela primeira vez. Quer dizer que não beijou ninguém aí. Quer dizer que se apaixonou pela primeira vez. Vai. Gostosa, não olha pra ninguém, não olha pra ninguém. cheia de mel. Sem namorar ela já é fiel. E se me não vive sem, vai, vai. Essa maloqueira quer mentir pra mentiroso. Sorte que ela faz um amorzinho muito gostoso. Essa maloqueira quer mentir pra mentiroso. Sorte que ela faz, que refrãozinho gostoso, ó. Quer dizer que não beijou ninguém depois que eu te beijei. Aham, uhum, ok, aham, uhum. Quer dizer que se apaixonou. Aham, uhum, ok, aham, uhum. Quer dizer que não beijou ninguém. Aham, uhum, ok, aham, uhum. Quer dizer que se apaixonou pela primeira. Aham, uhum, ok, aham, uhum. Beleza. Jorge Downloads. Olha a pegada da banda do comandante. Saladazinho, na pegada diferente. Ai, hoje tá com cara de quem tem, hein? Será se tem ou não tem? Os teus pais a me acidem tua casa. Já que não posso te ver, vou sair pra beber. Meus amigos já estão na balada. Vou partir, vou descer, embrasar no rolê. Você não deu valor, nunca se importou. A partir de hoje nosso amor acabou. Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco. Não importa o que diga, eu não vou mais voltar. Adeus, curta sua vida, eu vou curtir de cá. Agora eu tô solteiro, eu vou gritar pra todo. Acabar essa noite, ui, ai, vem acabar essa noite, na Brasil, e vem acabar essa noite, ai, ui, vem acabar essa noite, tu vai, eu vou, e vem acabar essa noite, vai ter, viu, olha, vem acabar essa noite, ai, ui, vem acabar essa noite, vem, olha que vem acabar essa noite. Meu convidado, você é o Natanzinho. Ai, o que Deus, esse cara jogando calcinha, viu? É o Natanzinho, na Lavalheira Diferente. Prepara aí, minha filha, que hoje é dia, hoje tem. Bora, vamos que vamos. Os teus pais a me acidem tua casa. Já que não posso te ver, vou sair pra beber. Meus amigos já estão na balada. Vou partir, vou descer, embrasar no rolê. Você não deu valor, nunca se importou. A partir de hoje nosso amor acabou. Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco. Não importa o que diga, eu não vou mais voltar. Adeus, curta sua vida, eu vou curtir de cá. Agora eu tô solteiro, eu vou gritar pra todo. E vem acabar essa noite, ui, ai. Vem acabar essa noite, na Brasil. E vem acabar essa noite, ai. Ui, vem acabar essa noite. Tu vai, eu vou. E tem acabar essa noite. Vai ter, viu? Olha! Tem acabar essa noite. Ah. Ui! E tem acabar essa noite. Tem. Olha aqui, tem acabar essa noite. Essa eu queria oferecer pros amigos meus aí. Não vou falar o nome, não. Sai da festa, que é um afro. Aí fala assim na pezinha aí. Tem ou não tem acabar essa noite? Muito bem, tá aí o som do Natanzinho, tem cabaré essa noite, agora pontualmente em Fronteiras, não, 10 horas, um minutinho agora, 10 e 1, hora certa, Zeni, bom dia.

Mais uma vez, parabenizando os aniversariantes dizimistas de hoje e também de amanhã, em nome da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Parabéns, você completa mais um ano de vida. Hora dos aniversariantes. Muito bem, por aqui, parabenizando aqui os dizimistas aniversariantes de hoje. Parabéns para a Luísa Samara de Alencar Bezerra, Luísa Erineide Fernandes, Maria Josiene de Souza, a Maria Clara, Maria Clara também de Souza, e parabenizando amanhã vão estar de aniversário neste sábado, os parabéns que vão aqui para, né, parabenizando amanhã, sabadão, Jarilene Conceição da Silva, Josina Eufrazina de Jesus e Maria Ventura da Silva. Parabéns, tudo de bom a vocês, felicidades da nossa paróquia. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. É isso aí, tudo de bom, hein? Felicidades, como é bom fazer aniversário. The shadows hide on the darker side. São 10 horas e 12 minutinhos agora na cidade, 10 e 12. Vamos nessa, minha cidade, meu Brasil. Olha aí, você acompanha o programa, obrigado aí pelo raidinho ligado. Você também aí do outro lado, qualquer parte do Brasil, através do Raidosnet e também, né, agora você, eu estou ao vivo aí, viu gente? Também no Instagram, Tony Oliveira 822, Tony com Y. Aí você acompanha o programa também no Instagram, Tony Oliveira 822, Tony com Y. Olha aí, se liga aí na promoção Edileno Gás em todo mês de agosto. O seu gás de cozinha por apenas R$ 119,99. Acabou o gás, é? Então chama aí no Edileno Gás, é 999-71-39-33, 999-94-6194, Edileno Gás. Vou repetir os telefones, Edileno Gás, é 999-71-39-33, 999-94-6194. São 10 horas e 14 minutinhos agora na cidade, 10 e 14. That's a chance you take when the heat's on you.

your heels on. Muito bem, cidade, muito bom dia Brasil, você que acompanha o programa através do rádio, conectado aí comigo no Raidinho, acompanhando o programa também no Radiosnet, e eu estou ao vivo também no Instagram, Tony Oliveira 822, Tony com Y. Vamos agora com o resumo das novelas da Globo, que eu passo o resumo para vocês, inicialmente aqui com o capítulo de Pantanal para hoje. José Leôncio alerta jovem sobre Juma. E muda, repara que Zefa não se incomodou com a postura invasiva de Renato. Marcelo repreende o irmão, o velho do Rio aceita o pedido de desculpas de Jovem. Guta visita Maria na tapera de Juma. Guta não se conforma com a vida da mãe e a incentiva a ir em busca de seus direitos na justiça. Juma conta a Marcelo que Tenório tem interesse em comprar suas terras. E Tadeu estranha o comportamento de Zefa. Jovem procura Juma na tapera, o que rola hoje na novela Pantanal. A partir das 21 horas, acompanhamos agora o capítulo da novela capítulo, a novela Além da Ilusão, o último capítulo, não foi disponibilizado pelo autor, e vem aí a nova novela das 18 horas, Mar do Sertão. Agora tem Cara e Coragem para você, o capítulo de hoje, a partir das 19 horas, Cara e Coragem. Você acompanha hoje na novela, a partir das 19 horas, o que rola hoje. Muito bem, vamos aqui, prontinho para você. Danilo conta para Paty sobre a pressão que está sofrendo dos compradores da Fórmula. Andréia se atrasa para buscar Chiquinho no colégio e se irrita ao saber que o menino foi embora com Paty. Rebeca conta para Mó que Danilo voltou machucado da viagem que fez a São Paulo. Lucas descobre que o falso namorado de Jéssica é Duarte. Bob Wright e Isis aparecem na casa de Renan para provocar uma briga, mas o coreógrafo consegue reverter toda a situação e deixar Lou insegura. Jarbas avisa a Ítalo que Baby pode ter sido encontrado morto. É o que rola hoje na novela Cara e Coragem. Muito bem, acompanhando também a live aqui, né, o meu amigo aqui, o locutor Ian José, né, acompanhando também o programa. Obrigado pelo carinho, pela audiência aqui no Instagram, Tony Oliveira, Tony com Y, Tony Oliveira 822, ao vivo também no Instagram. Você acompanha o programa Estação 87 no Radiosnet, Instagram e também no Raidinho, aí no tradicional Raidinho. É isso aí, eu estou ao vivo aí no Instagram, Tony Oliveira, repetindo para você, Tony Oliveira 822, Tony com o Y. Muito bem, são 10h50. Olha aí, se liga aí na promoção do Edileno Gás em todo mês de agosto, seu gás de cozinha por apenas R$ 119,99. Acabou o gás? Chama Edileno Gás 999-71-39-33, 99-94-61-94. Olha aí, vem aí neste dia 3 de setembro, o terceiro festival de cerveja da loja Mestre Chico Abílio, né? Vem aí neste dia 3 de setembro, o terceiro festival de cerveja da loja Mestre Chico Abílio. Será das 17 às 20 horas. Serão 3 horas de muita cerveja gelada e música boa ao som de Camila e Janiele no Clube Recreativo Fronteirense. Canecas à venda com os membros da loja. Compre já a sua, marque presença. Olha, você acompanha o programa, obrigado pelo carinho e pela audiência, acompanhando o programa no Radiosnet, em qualquer parte do Brasil, no Raidinho, e também eu estou ao vivo aí no Instagram, eu estou ao vivo também, se acompanha o programa agora no Instagram, Tony Oliveira 822, Tony com Y, tá bom? Aí você acompanha o programa também ao vivo agora no Instagram. Vamos curtir música, minha gente, vamos curtir música no programa, com Choro ou sem Choro, Wesley Safadão no Estação. Nenhuma dor dura uma vida inteira, com a minha saudade não é diferente, e é nessa hora que eu incluo a gente, tô apagando sempre do nós pra sempre. Vai doer, eu sei, vou beber, talvez, mas com choro ou sem choro, a certeza que eu te esquecerei. Vai ser na farra ou em casa, no álcool ou na água, solteiro ou namorando, eu vou te esquecer. Bebendo ou não bebendo, beijando ou não beijando, vai ser na farra ou em casa, no álcool ou na água, solteiro ou namorando, eu vou te esquecer. Beijando ou não beijando. Eita! Safadão do Leste Morde. E nenhuma dor dura uma vida inteira, com a minha saudade não é diferente, e é nessa hora que eu incluo a gente, tô apagando sempre do nosso pra sempre. Vai doer, eu sei, vou beber, talvez, mas com choro ou sem choro, a certeza que eu te esquecerei. Vai ser na sala ou em casa, no álcool ou na água, solteiro namorando, eu vou te esquecer. Bebendo ou não bebendo, beijando ou não beijando, vai ser sala ou em casa, no álcool ou na água, solteiro namorando, eu vou te esquecer. Bebendo ou não beijando ou não beijando, vai doer, eu sei, vou beber, talvez, mas com choro ou sem choro, a certeza que eu te esquecerei. Eu disse vai doer, eu sei, vou beber, talvez, mas com choro ou sem choro, a certeza que eu te esquecerei. Pode fazer barulho aí, pode fazer barulho aí. Pede suas contas, cancela os clientes. A partir de hoje você não sobe mais nesse pole dance. Dá tchau pra seus colegas. Eu vou mudar sua vida, meu bem. Cê não vai mais precisar dar o seu pix pra ninguém. Francisco Cedeiro. Ô, rapariga, eu vou casar com você. E nesse cabaré aqui, cê não vai viver. Ô, rapariga, eu vou casar com você. dance, Cole, dance. Já salva seus colegas. Eu vou mudar sua vida, meu bem. Você não vai mais precisar dar o seu pix pra ninguém. Ei! Ô, rapariga, eu vou casar com você. E nesse cabaré aqui, você não vai viver. Ah, rapariga, eu vou casar com você. E nesse cabaré aqui, você não vai viver. Vai, carneiro! Alô, Diego, som de Morada Nova! Jardim Gravações! Alô, da CD! Alô, Tunisson! LTS Corneta! O rapariga, eu vou casar com você. E nesse cabaré aqui, você não vai viver. Oh, rapariga, eu vou casar com você. E nesse cabaré aqui, você não vai viver. Você não vai viver. Cancela os clientes. A partir de hoje você não sobe mais nesse pole dance. Já tchau pra seus colegas. Eu vou mudar sua vida, meu bem. Você não vai mais precisar dar o seu pix pra ninguém. Francisco Cedeiros. Oh, rapariga, nesse cabaré aqui, você não vai viver. Oh, rapariga, eu vou casar com você. E nesse cabaré aqui, você não vai viver. Vai! Alô, Matheus Miranda, Bazelada. Alô, Major P. Moraes. Bora, Major Moraes. Cancela os clientes. A partir de hoje você não sabe mais desse pole dance. Já salva seus colegas. Eu vou mudar sua vida, meu bem. Você não vai mais precisar dar o seu pix pra ninguém. Ei! O rapariga, eu vou casar com você. E nesse cabaré aqui, você não vai viver. Ah, rapariga, eu vou casar com você. E nesse cabaré aqui, você não vai viver. Vai, carneiro! Alô, Diego, som de Morada Nova. Jardim Gravações, alô da CD, alô Tunisson, LTS Corneta, o rapariga, eu vou casar com... Estação 87, com Tony Oliveira. E Lala. Muito bem, mandar aqui um abraço aqui, o Lala e o Nini no Lava Jato dos Gêmeos, curtindo o programa, né? Um abraço pra vocês, acompanhando o programa aí, né? O Nini e o Lala. E o Lala, lá no Lava Jato dos Gêmeos, acompanhando o programa aí no Instagram. Gente, eu vou sair aqui do Instagram e daqui a pouquinho eu vou retornar já no YouTube, viu? Com vocês. Dá um forte abraço. A

it's a wild ride. Well, you can make or break, you can win or lose. Well, that's a chance you take when the heat's on you. Muito bem, cidades, muito bom dia Brasil, você que acompanha o programa através do Radiosnet e também do tradicional Raidio, muito bom dia para você, qualquer parte do Brasil, forte abraço, 11 horas e 16 minutinhos agora. A você do Radiosnet, muito bom dia, bem-vindo, bem-vinda a Fronteiras FM, a rádio que toca o seu coração. Muito bem, vamos curtir música no programa. Pra gente curtir agora, chegando no programa, Victor e Léo, Escuridão Iluminada, participação Wesley Safadão. 11 horas e 17 minutos, hora certa, Zen Imóveis. Algumas luzes pra guiar nosso caminho. Podemos encontrar a escuridão iluminada do destino, pra tudo clarear. Ah. Imaginando uma cena de romance, já posso te sentir. O corpo inteiro estremece num instante, mesmo longe de mim. Me diz aonde vou te encontrar. Não importa como vou te buscar. Eu preciso te ver. Me entrego pra você. Olhando estrelas, tento procurar. No meio delas, o seu olhar. Eu preciso te ver. Esquece esse medo que hoje a noite é nossa. Me abraça forte, nada mais importa. Eu quero amar você. Eu vou amar você. E nessa escuridão iluminada te vejo. Conheço tudo em você, seu corpo, seu beijo. Eu quero amar você. Eu vou amar você. Esperando aqui fora e só agora apareceu.

Wild ride. You can make a break

coração pra coração. Você fala, só fala, mas no fundo isso tudo é só fogo de palha. Dá pra ver que você não consegue me esquecer. Você foge, você corre, mas sempre acaba assim. Ligando pra mim, no fim da noite você me procura. Bateu saudade, ninguém te segura. Lá vem você correndo pro meu meio. Tô sempre pronto pra matar o teu desejo. No fim da noite você me procura. Te dizer não pra mim é uma tortura. Você faz falta aqui, não tem jeito. Tô sempre pronto pra matar o teu desejo. No fim da noite você me procura. Te dizer não pra mim é uma tortura. Você faz falta aqui, não tem jeito. Tô sempre pronto pra matar o teu desejo. No fim da noite você me procura. Bateu saudade, ninguém te segura. Lá vem você correndo pro meu beijo. Sempre pronto pra matar o teu desejo. No fim da noite você me procura. Original. Você fala, só fala, mas no fundo isso tudo é só fogo de palha. Dá pra ver que você não consegue me esquecer. Você corre, você foge, mas sempre acaba assim. Ligando pra mim, no fim da noite você me procura. Bateu saudade, ninguém te segura. Lá vem você correndo pro meu beijo. Tô sempre pronto pra matar o teu desejo. No fim da noite você me procura. Te dizer não pra mim é uma... Muito bem, tá aí o som aí, fim de noite com Zé Vaqueiro. Olha aí, gente, agora você pode participar no programa aí, você vai ligar, vai participar no Zap da Rádio. É o mesmo número, viu, gente? 99398914 é o mesmo número, é o Zap da Rádio. Agora é Zap Zap, né? Você vai enviar o seu áudio, a sua mensagem, né? Seu áudio e falando aí, é pedindo música, enviando o seu áudio, pedindo música, dizendo de onde você fala e eu vou colocar no ar, tá bom? É isso aí, atendeu o teu pedido. O Zap da Rádio é o mesmo número, viu, gente? 89 99 39 89 14. Envia aí o seu zap, seu áudio para esse número 89 99 39 89 14. Valeu, pedindo a sua música e eu vou te atender numa boa. Olha, gente, eu vou pedir aqui a vocês que se inscrevam aí no canal no YouTube, né? O canal no YouTube, Tony Oliveira Locutor, Tony Oliveira Locutor, Tony com Y, viu? Tony com Y, se inscreva no canal aí no YouTube. Brevemente eu vou estar transmitindo aí o programa no YouTube. Para isso eu peço que vocês se inscrevam, é Tony Oliveira, Tony com Y, no YouTube, canal YouTube, tá bom? E você pode enviar o seu zap aí, o seu áudio, para o 8999-398914. Eu vou atender o teu pedido, ok? Colocar teu áudio no ar. Segura, lá vem você correndo pro meu beijo. Estação 87 com Tony Oliveira. Quinzena de móveis Zenith. Conjuntos, box, roupeiros, cozinhas, estofados e muito mais. Roupeiro 8 portas de móvel por 799 ou 12 de 79,90. Conjunto box Queen. Molas e sacadas do solar por 1.499 ou 12 de 149,90. Cozinha de aço 3 peças Bertolini por 799 ou 12 de 79,90. Sala 6 cadeiras 100% MDF por 799 ou 12 de 79,90. Renove sua casa na Quinzena de móveis Zenith. 15 dias com as maiores ofertas para você aproveitar. Zenir, o melhor está aqui. Uma visão de futuro, qualidade pra se ver. A Ótica Mariana é a melhor pra você. Óculos de grau e esportes, pra toda ocasião.

de amor para ofertar-te. Te dou a minha própria vida se quiseres. Espera. Você olhou pra mim. Quem é que não gosta de um brega rasgado? Todos os grandes sucessos mundiais são coisas do coração. Lá maior. Sinatra. Aplauda a memória de Frank Sinatra. Sinatra cantava assim, ó. Let me try again. Let me try again. Just forgive me. Oh, I'll die. Please let me try again. Mi menor. Todos os grandes astros são românticos. Roberto Carlos. Por que me arrasto a teus pés? Por que me dou tanto assim? E por que não peço em troca? Nada de volta pra mim. Mi menor. Júlio Iglesias. Maior, né? Maior. Meu amor, não me deixa. Comigo, me ajuda. Pois só você vai me fazer feliz. Só mais uma vez. Meu amor, não me deixa assim. Pois só você vai me fazer feliz. Então eu não poderia deixar de ser romântico também. Na hora do adeus, você olhou pra mim e não acreditou ao ver chegar o fim. Tentou me seduzir. Chorando, me abraçou.

Muito boa tarde, cidade, boa tarde, Brasil. Eu sou Tony Oliveira. Hoje é sexta-feira, 19 de agosto do ano de 2022. Agora na cidade de Fronteiras, já 13 horas e 44 minutos. Começando agora mais uma edição do Jornal Fronteiras em Notícia, tem o apoio cultural. Começando hoje com bastante atraso, mas vamos nessa então, levando ao nosso Fronteiras em Notícia. O apoio cultural de Zen Imóveis, provedor Giganet, Sindicato Rural de Fronteiras, presidente Dr. Norberto, também dos produtos Cheiro da Terra. É a edição desta sexta-feira do Fronteiras em Notícia, está começando agora. E a previsão do tempo hoje, a previsão para esse momento em nossa cidade, vamos ver como é que está o tempo. Muito bem, como é que está o tempo agora em nossa cidade? Temperatura 32 graus agora, nada de chuva, umidade do ar é 32%, caiu bastante, despencou mesmo a umidade do ar, o que é bom para a nossa saúde, é de 60%, segundo a Organização Mundial da Saúde, né? E caiu aí, tá 32%, é velocidade do vento 19 km por hora. Eu trabalho com notícia nacional e internacional da Globo.com, notícias estaduais, Cidade Verde, Cidades da NET, Picos 40 graus, Piauí em Foco 180 graus, notícia local, Folha Atual de Picos e também do Cidades da NET. Vamos conferindo agora alguma das manchetes em destaque para hoje no Fronteiras em Notícia. A amostragem divulga a pesquisa mais recente para deputado federal no Piauí. Veja os números. Quase mil profissionais de saúde serão vacinados contra meningite C em Picos. Homem e sobrinha morrem após o carro colidir contra a carreta na BR-135 no Piauí. Ossada humana é encontrada pela PM em Matagal, na capital. Motociclista de 41 anos morre após bater ônibus da BR-316. A pandemia aumentou o abandono escolar, o que revela uma pesquisa do INEP. Homem assassinado com dois tiros em uma rua no litoral do Piauí. O Piauí lança plano de contingência para a varíola dos macacos. O comércio perdeu 9 mil trabalhadores na pandemia. As lojas por atacado aumentou. Uma frente fria que chega hoje ao Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás e pode causar geada. Fronteiras e Notícias está apenas começando. Muito boa tarde para você. Obrigado pelo carinho aí, pela sua audiência, o rádio ligado. Você também do RádiosNet acompanhando o jornal aí no RádiosNet em qualquer parte do Brasil. Muito boa tarde. O nosso Fronteiras em Notícias está começando agora e começamos com notícia nacional. Boa tarde. Frente fria que causou uma neve no sul derruba temperaturas em São Paulo e Campo Grande nesta sexta-feira e de Rio e BH no sábado. É uma frente fria, né? As temperaturas prometem cair bastante nos próximos dias no centro-sul do Brasil. Centro-sul do Brasil. Ainda nesta sexta-feira, dia 19, a frente fria que começou a influenciar o tempo na região destaca a última quarta-feira, dia 17, que provocará registros negativos. Vamos ver aqui. A temperatura promete cair bastante nos próximos dias no centro-sul do Brasil. Ainda nesta sexta-feira 19, a frente fria que começou a influenciar o tempo na região nesta última quarta-feira, dia 17, provocará registros negativos, neve e geadas na metade do sul do país. Curitiba deve ser a capital mais fria da região sul. A mínima prevista para o sábado, dia 20, é de apenas 1 grau para a capital do Paraná, por causa do ar polar que avança na região. Porto Alegre e Florianópolis também devem ter um final de semana gelado, com mínimas de 6 graus e 9 graus no sábado, respectivamente. agradecendo o seu carinho, a sua audiência, o Rádio Ligado, meio-dia agora, 55 minutos, na Grande Fronteiras do Piauí. Muito boa tarde, obrigado pelo carinho. Você também acompanhando o jornal através do Radiosnet em qualquer parte do Brasil. Muito boa tarde. Olha aí, atenção, documentos perdidos. Pedimos a quem encontrou o documento de uma fã, 125, ano 2010, vermelha, vermelha, placa de Campos Sales, a placa NUZ6135. Entrar em contato, contactar Renê no telefone 89 999 41 0858, ou entregar no Mago do Frade, recompensa de R$200. Vamos falando aqui de política, uma notícia aqui do blog da Andréia Sadi. Então nós vamos falando aqui de política. O Centrão ironiza a fala de youtuber a Bolsonaro. Quem não vai ser tchuca-tchuca do Centrão? Se existia então qualquer constrangimento ou tentativa de rechaçar a imagem de quem, né? De que partidos no Congresso que formam o chamado Centrão são governistas, independentemente do chefe do Executivo, essa postura está cada vez mais fora de moda entre os principais líderes do bloco. Ontem, após a tensão entre Bolsonaro e um youtuber em Brasília, que provocou o presidente ao chamá-lo de tchuca-tchuca do Centrão, levando o presidente a segurá-lo pela gola para tentar tirar o seu celular, o blog aprovou integrantes do governo para repercutir o incidente, né? Então segurou para tentar tirar, né, o telefone do youtuber, e quando ficou claro que era fato e estava registrado em imagens, o destempero do presidente foi aí ali lamentado por auxiliares que torcem para que ele apenas foque na economia e explore a religião como método para vencer Lula. Fronteiras em Notícia tem um apoio cultural de Zen Imóveis, provedor Giganete, Sindicato Rural de Fronteiras, presidente Dr. Norberto, e produtos Cheiro da Terra. É o apoio cultural do Fronteiras em Notícias, Giganete, Zen Imóveis, provedor Giganete, Zen Imóveis, também o Sindicato Rural de Fronteiras e os produtos Cheiro da Terra. Música.